saudade me lembrando de você. Faz tempo que não lhe vejo, nem escuto a sua voz. Meu coração bate forte, no peito a saudade dói. Eu queria estar contigo, toda hora, todo dia. Sua presença me alegra, só me traz alegria. Me telefona, amor, me telefona. Tô com saudade, me lembrando de você. Se eu pudesse, não ficava um minuto sem te ver. Pra minha felicidade, foi bom eu te conhecer. Você é meu grande amor, a razão do meu viver. Com você eu sou feliz e não quero lhe perder. Me lembrando de você. Me telefona, amor, me telefona. Tô com saudade, me lembrando de você. Se eu pudesse, não ficava um minuto sem te ver. Pra minha felicidade, foi bom eu te conhecer. Você é meu grande amor, a razão do meu viver. Com você eu sou feliz e não quero lhe perder. Me telefona, amor, me telefona. Tô com saudade me lembrando de você. Me telefona.